Tem um espírito humano, eu sou orientador. Ele dizia: Chico, cuidado, porque não somos todos nós que podemos nos comparar a um verme, não. Porque um verme cumpre muito bem, com muita determinação, a sua missão aqui na Terra. Ele escava o solo, arejando, propiciando que as plantas tenham um melhor crescimento, uma melhor evolução. E não somos todos nós que cumprimos a nossa missão tão determinadamente como cumpre um verme. E Chico dizia: uai, meu irmão, e agora? E passou a declarar-se um subverme desde então. Então Chico vem nos ensinar a lição também da tolerância, porque ele foi esse ser extremamente ecumênico que elogiava sempre as outras religiões. Um dia um repórter foi até perto dele e disse: Chico, vocês espíritas devem estar muito felizes, porque nós soubemos que há poucos dias fechou uma igreja aqui na cidade e fechou também há pouco tempo um templo evangélico. Vocês espíritas devem estar muito felizes. E Chico disse: estamos não, meu irmão, estamos muito tristes, porque toda vez que se fecha uma igreja, nós temos que abrir um sanatório ou uma prisão. Nos deu várias lições da tolerância. E às vezes as pessoas diziam: Chico, você tem que se defender, porque ele era muito atacado. Atacado sobretudo por nós espíritas, porque ele nos trouxe grandes revelações. O espírito André Luiz, Humberto de Campos e tantos outros nos trouxeram informações até então desconhecidas. E Chico Xavier jamais se defendeu. Quando seus amigos tentavam defendê-lo, ele lhes pedia, por favor, não me defenda. Enquanto os outros criticavam, Chico trabalhava, Chico amava, Chico servia. E as pessoas não compreendiam. Um determinado dia, um palestrante espírita foi até Uberaba e disse: Chico, você tem que se defender, homem. A verdade tem que ser dita, doa quem doer, estão falando calúnias a seu respeito. E falou, e falou, e Chico, todo encolhidinho, não disse nenhuma palavra, mas psicografou a seguinte mensagem: no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Vamos repetir: no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Nós pegamos normalmente um barril da nossa verdade, que é sempre relativa, porque nós não somos espíritos puros, nós não podemos deter toda a verdade, nós temos pedacinhos da verdade. Joana de Ângelis, aliás, afirma no livro Autodescobrimento um conto, uma historinha muito interessante. Ela nos diz que Deus certo dia estava se enxergando diante de um gigantesco espelho, onde estava refletida a sua face. Deus pegou aquele gigantesco espelho e arremessou na direção do nosso planeta. Na viagem, o espelho partiu-se em pequeninos pedaços e cada pessoa, cada religião, pegou um pedacinho desse espelho onde uma parte da face de Deus está refletida. Mas só quando unirmos os pedacinhos, com amor, com a tolerância e com respeito, é que nós verdadeiramente enxergaremos por inteiro a face de Deus. Então Chico foi esse exemplo também de tolerância, de humildade. Dizia-nos o seu benfeitor Emmanuel que a verdade é como se fosse um diamante, é uma joia de extrema beleza. Mas se nós pegarmos aquela pedra, o diamante é uma pedra, e arremessarmos no rosto do nosso semelhante, nós o feriremos. Nós temos que envolver o diamante da verdade no veludo do amor e entregá-lo suavemente às mãos daquela pessoa. Chico foi esse exemplo, então, amado por todas as pessoas. Nós vamos, então, nos dedicar, não a fazer uma biografia do Chico, porque não há tempo para isso, mas vamos falar de vários casos de Chico Xavier. Falaremos dos casos mais graves, algumas dificuldades porque passou, e após o intervalo, após o passo,